outra dimensão. És meu vinho tinto, labirinto. O que eu sinto não é ilusão, não é ilusão. Sempre te amei com toda a minha emoção. Amo sem lei, projeto de outra dimensão. És meu vinho tinto, labirinto. O que eu sinto não é ilusão. Meu anjo do prazer.